te ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou o fim de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ler o peso, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou na estação das trocas, vou. Eu vou lá no Mangal das Caças, vou. O forte do presente. Depois do ponte do açaí, simbora! Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, chegou o meio de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ver o peso, apurar meu paladar e matar minha saudade. Eu vou, vou, vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangal das Caças, vou, forte do presépio. Depois do ponte, simbora! Eu vou tomar! Mas quando chego no...